Uma noite ouvi o mar sentado na pedra, sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira, luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia, e aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na marzia. Marzia na serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Na vida do dia-a-dia, há pessoas com quem nos cruzamos diariamente, há outras que encontramos mais raramente, mas mesmo assim, muitas vezes na vida. Porém, há outras com quem nos relacionamos apenas uma ou duas vezes durante toda a nossa vida. São as rotas que fazemos na vida. Tem começo e fim iguais, mas seguem rota diferente. E por nós só é seguida aquela que entre as mãos Deus escolhe para a gente. Aquela que entre as mães Deus escolhe para a gente. Se a consegues percorrer sem derrubar pelo caminho quem passa por ti a pé, nesse caso deves ser alguém que tenta sozinho semear amor e fé. Nesse caso deves ser alguém que tenta sozinho semear amor e fé. Acaba de igual maneira como ou sem sorte na estrada. E sempre que dobra o sino vê-se então que a vida inteira ganha a morte e mais nada. Que dobra o sino vê-se então que a vida inteira ganhou a morte e mais nada. No apontamento de hoje vamos falar de uma pessoa com quem me cruzei apenas três vezes na vida e em situações bastante diferentes. No verão de 1955, porque tinha reprovado no segundo ano do liceu, castiguei-me em trabalhar durante três meses numa pequena fábrica de luvas e carteiras de cerimónia de senhoras que existia num quarto andar numa das ruas da Baixa Pombalina de Lisboa, a Rua dos Sapateiros. Quando a tarde ia a meio e a vontade de lanchar sobrevinha, normalmente ia comer uma bifana e beber um sumo a uma casa de pasto que havia na Rua do Crucifixo. As bifanas estavam dentro do molho numa grande frigideira e quando chegava um cliente e pedia, a cozinheira ligava o bico de gás do fogão e aquecia a carne. Nesta Lisboa que eu amo, sinto o mar a cada esquina. Esta Lisboa tem ondas no andar de uma varina. Cidade tão antiga, cidade amiga, modesta e bela, varia com as marés e tem o Tejo a seus pés a chorar de amor por ela. Nesta Lisboa que eu amo, sinto o mar a cada esquina. Nesta Lisboa tem ondas no andar. Cidade tão antiga, cidade amiga, modesta e bela, varia com as marés e tem o Tejo a seus pés a chorar de amor por ela. Cidade de mil cantigas, nasce a canção da minha flor na boca das raparigas. Lisboa, que te posso dar? Dá-lhe mais cantigas para ela cantar. Minha Lisboa, que te hei de oferecer? Dá-lhe mais cantigas para ela aprender. Nesta Lisboa que eu amo, sinto o mar a cada esquina. Esta Lisboa tem varina. Cidade tão antiga, cidade amiga, modesta e bela, varia com as marés e tem o Tejo a seus pés a chorar de amor por ela. Nesta Lisboa que eu amo, sinto o mar a cada esquina. Esta Lisboa tem andar de uma varina. Cidade tão antiga, cidade amiga, modesta e bela, varia com as marés e tem o Tejo a seus pés a chorar de amor por ela. Chorar de amor por ela. A vida não para e eu continuei a estudar. Como não queria ir combater nas guerras da África, interrompi o curso de engenharia e matriculei-me na Escola Náutica, a Escola dos Oficiais da Marinha Mercante. No verão de 1965 terminei o curso e no dia 5 de agosto embarcava num navio de passageiros Infanto Henrique, o nosso maior do género de toda a história marítima. A viagem era curta, de Lisboa a Cádiz, no sul de Espanha, onde existiam estaleiros com docas secas para a limpeza do casco. Nesse ano, ainda se estavam a construir as docas na Lisnava, em Almada. Como estivéssemos parados durante duas semanas, resolvemos alugar um pequeno automóvel descapotável para dar umas voltas. Mandei-me um Cadillac pro mecânico do dia. Pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac? Bip, bip. Quero consertar meu Cadillac. Bip, buriu, bup, bup, bip. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o calhambeco. Quero buzinar o calhambeco, pipuriupurupurupi. Saí da oficina um pouquinho desolada, confesso que estava até um pouco envergonhada, olhando para o lado com a cara de malvado calhambeco. Buzinei assim o calhambeco, pipuriupurupurupi. Mas logo o moço giro fez sinal para eu parar, e no meu calhambeco fez questão de passear. Sei o que pensei, mas eu não acreditei que o calhambeco, o broto quis andar no calhambeco, pipuriupurupurupi. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carinho. Fui me acostumando e do caramba fui gostar do calhambeco. Quero conservar o calhambeco, pipuriupurupurupi. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, arranjado, bem pintado, um encanto. Mas o meu coração na hora exata de trocar, ah. O calhambeco, quero conservar o calhambeco. E agora os senhores me desculpem, mas eu tenho que ir andando. Existem mil rapazes querendo passear comigo, mas é tudo por causa do calhambeque, sabe? Vai, vai. Numa bela tarde, fomos até à pequena praia de Barbate, junto a Cádiz. Levámos uma bola e começamos a dar uns toques. Éramos quatro. A certa altura, chegaram-se a nós quatro jovens espanhóis e fomos fazer um jogo, um imprevisto encontro ibérico. Ao lado, as jovens espanholas iam-nos incentivando até que o desafio terminou com a nossa vitória à tangente. Voltámos para o navio, mas eu com o joelho direito deitado abaixo. Ao chegar a bordo, o imediato mandou-me ir à enfermaria, onde fui tratado pela senhora enfermeira, mulher de meia-idade e pequena estatura, muito prestável e atenciosa. Solo vivo de recuerdo el amor que te tenía, por eso te quiero ver, te quiero ver, gitanita. Ven, ven, ven, gitanita, ven, ven, ven, gitanita, ven, te quiero a mi ver. Te quiero a mi vera. Ven, terminar assim a minha primeira pequena viagem a bordo de navios mercantes, onde mantive durante mais 4 anos como oficial. Em 1969, terminei o contrato que me ligava ao Estado português e arranjei emprego em terra como chefe de departamento de uma grande empresa de Lisboa. Em finais de 1975, ingressei no Estado, onde prestei serviço como inspetor de navios, até 2000, ano em que me reformei. Espuma, céus e nuvens, sargaço, peixes, gaivotas, eis aqui os agiotas que cercam o nosso balcão. Já vês, portanto, fragata, por falta de compradores, nem mesmo nossos amores nos saem do coração. Ai, menina, tu não sabes quanto é bom ser marinheiro e ficar com o ar trigueiro por aventuras no mar. Mas isso foi até quando virei no bordo de terra e te avistei e disse ferra. Mas era tarde, bati ao choque da pedra dura, saltou-me do lema cana. Perdi logo a tramontana, o casco só não perdi. Ai, menina, tu não sabes quanto é bom ser marinheiro e ficar com o ar trigueiro por aventuras no mar. Tem pena de mim, sereia, já que não posso em teu porto achar o mesmo conforto que outrora no mar achei. A nado põe o meu barco, eu logo e logo outro rumo, só de guindola e sem prumo, te juro de mandarei. Ai, menina, tu não sabes quanto é bom ser marinheiro e ficar com o ar trigueiro por aventuras do mar. Ai, menina, tu não sabes quanto é bom ser marinheiro e ficar com o ar trigueiro por aventuras do mar, por aventuras do mar, por aventuras do mar. Dois anos após a reforma, passei a viver na Beira Serra e, como sempre, fui escrevendo no periódico A Comarca de Arganil. Um dia fui entrevistar uma senhora idosa no lar de Santa Casa da Misericórdia de Arganil, que me viu indicado como possuidora de um extenso currículo de vida. Tinha na minha frente uma senhora de pequena estatura, inteligente, conversadora e simpática, que me foi contando os passos que deu na vida. Nos anos 50, vivia com o dono de um restaurante na Rua do Crucifixo, em Lisboa, onde era cozinheira. Ouvindo isto, pus-me mais atento. A seguir contou-me que foi tirar o curso de enfermagem, fim do qual passou a exercer a bordo de navios mercantes portugueses. Estivera no Infante Henrique, no verão de 1965. Não havia dúvidas, era ela. Primeiro a cozinheira que me enviava uma bifana ao lanche. Depois, a enfermeira que me tratara do joelho em Cádiz após o jogo com os espanhóis. Agora, ali estava ela na minha frente, a dona Eduarda Correia, natural do casal de São José, junto a Arganil. 2 anos passaram. Um dia comunicaram-me que a senhora enfermeira, a dona Eduarda Correia, havia falecido. Não soubera, e tive muita pena de não ter ido acompanhá-la até à sua última morada. Seria a 4ª vez que nos encontraríamos na vida. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Existem tantos caminhos onde os homens vão sozinhos em busca de uma ilusão. Passo a passo, quem avança só vai andando na esperança de enganar a solidão. Passo a passo, quem avança só vai andando na esperança de enganar a solidão. Dás um passo e outro passo, mas quando chega o cansaço e a gente pensa em parar, por castigo ou por má sina, há uma força divina que nos obriga a andar. Por castigo ou por má sina, há uma força divina que nos obriga a andar. Existem tantas estradas onde se notam pegadas que o vento não apagou. São pegadas que se arrastam, mas que no tempo se gastam, e ninguém por lá passou. São pegadas que se arrastam, mas que no tempo se gastam, e ninguém por lá passou. Por isso sigo seguindo à medida que vou indo. Sei que nesta caminhada, não se chega a um lugar, só nos resta caminhar, porque só existe estrada. Não se chega a um lugar, só nos resta caminhar, porque só existe estrada. Ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova.